a igreja do Senhor reunida aqui, em tantos outros lugares, nesta cidade, no Brasil, em outros lugares do mundo, nesse exato momento. Nós estamos levantando um altar de culto, de louvor, de adoração ao Senhor. E há uma realidade espiritual sobre a nossa terra que nós não podemos ver, não podemos nem mesmo imaginar, mensurar. Quando toda uma nação se levanta contra a presidente, para ao invés de ouvi-la, gritar, bater panelas, ao mesmo tempo que há um clamor genuíno do povo, é também a manifestação de um estado de completa ausência de autoridade e de submissão. Nossa pior questão não é a corrupção, não é a carência, não é a necessidade, não é a inflação, o preço das coisas. Nossa maior questão é o estado espiritual em que nós estamos, e isso faz parte de um universo que envolve todas as nações da Terra. O que estamos vivendo está previsto na palavra. Nós devemos orar para que o Senhor intervenha na nossa nação, mas o que estamos vivendo não é uma questão particular do Brasil, diz respeito a uma realidade mundial, biblicamente proclamada, mostrada. E no dia de hoje nós vimos a nação ir para as ruas de uma forma legítima, democrática. É o que parece, sem bagunças, sem quebradeiras. Mas isso não significa nada, nada, nada, nada. É apenas uma tentativa do braço humano, da força humana. Uma tentativa de mudar um governo, de mudar uma circunstância, sem Deus. Sem Deus. E Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Existem consequências, existem resultados, existem frutos que se pode colher de manifestações em unidade como esta em toda a nação. Mas nós não estamos guerreando contra uma ideologia, nós não estamos batalhando contra uma questão que pode ser mudada assim. Nossa guerra é no mundo espiritual, contra questões espirituais tão violentas que só a oração de um povo rendido, que entroniza o Senhor, que adora, que busca a Deus, pode gerar verdadeiras transformações no mundo espiritual. Eu convido você a sair do seu lugar e a vir aqui para o altar, e nós juntos, diante do Senhor, um templo diante dele, adorando, dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor seja exaltado na minha vida. De nada interessa o país melhorar e a igreja continuar do mesmo jeito que está. É melhor que não melhore. De nada interessa o governo ser mudado ou o governo mudar. De repente nós entrarmos num tempo de grandes mudanças, de todas as coisas sendo acertadas, de nada interessa isso. Tem valor nenhum se nós não estivermos realmente com a nossa vida no altar do Senhor e Ele realmente sendo exaltado dentro de nós. De nada importa nossa vida melhorar civilmente, materialmente, economicamente, e nós só continuarmos no mesmo lugar de acomodação, de tranquilidade. Superficiais com o Senhor. Eu convido você a levantar a sua voz mais uma vez e continuar declarando: Senhor, seja exaltado na minha vida. O que precisa acontecer em mim, Senhor? O que precisa acontecer dentro de mim? O que precisa acontecer no meu contexto, Senhor? Minha família, minha história. Eu quero invocar o teu nome, Senhor. Eu não quero te pedir nesse momento, Senhor, que o Senhor resolva meus problemas, que o Senhor melhore minha vida. Eu quero te pedir que o Senhor seja exaltado, seja entronizado dentro de mim, na minha vida, que a minha experiência com o Senhor seja cada vez mais intensa, que eu possa discernir esse tempo em que o Senhor me chama para cultuar a Ti, junto com meus irmãos, e nós estamos levantando um altar de culto, de louvor, de luz, de glória ao Deus Altíssimo, enquanto nossa nação cultua outros deuses, enquanto muitos que se chamam pelo Seu nome cultuam outros deuses. Eu quero entender, Senhor, o chamado do Senhor para nós, para a minha vida, para a igreja do Senhor, de Te exaltar. Seja exaltado. Você pode cantar mais uma vez esse trecho? Seja exaltado, Senhor. Seja exaltado. Diga isso a Ele. Glorificado. Vem com Teu fogo, Senhor. Peça a Ele, levante a sua voz, diga a Ele, vem com Teu fogo, Senhor. Nomeie as coisas na sua vida que você sabe que o fogo do Senhor precisa vir. Eu posso enumerar algumas coisas na minha vida, Senhor, põe o Teu fogo nisso, põe o Teu fogo naquilo, põe o Teu fogo, queima, consuma o pecado, consuma o mundanismo, consuma o materialismo, consuma, Senhor, o eu, todos os dias quer se levantar. Os meus pensamentos, os meus valores, os meus projetos, vem com Teu fogo, estabeleça um trono, Senhor, na minha vida. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo.